Eu queria ser uma abelha pra pousar, pousar, pousar, pousar, pousar na tua frente. Toma bala, toma bala, toma, toma, toma bala, toma bala, toma bala, toma, toma, toma. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. É o Duduzinho, porra. Eu queria ser uma abelha pra pousar, pousar, pousar, pousar, pousar na tua frente. Toma bala, toma bala, toma, toma, toma bala, toma bala, toma bala, toma, toma, toma. Pega, pega, pega.